Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 4. Moço, quer comprar a minha ideia? Então, pessoal, estamos de volta com o podcast em mais uma semana. Meu nome é Giliar. Sou Rafael. Eu sou o Fernando. Então, Rafael e Fernando estão de volta aqui. A gente tem bastante coisa para discutir essa semana. E a primeira sessão de sempre é o Active Question. A gente fala sobre o que a gente está jogando. Dessa vez vou começar eu mesmo, né? Essa semana eu terminei Death Spank, muito engraçado, curti assim, as quests do final, muito, muito divertidas, e aí comecei a jogar a expansão, mas o que eu não gostei da expansão é que eles mudaram o ambiente para tipo Segunda Guerra Mundial e tal, então você, uma das primeiras armas que você encontra é uma pistola, mas você continua tendo espada, machado, entendeu? As paradas medievais, e a pistola, na verdade, quando você dá tiro nos caras, dá menos dano do que uma espadada. Então, achei que ficou meio... Eles pensaram nesse ambiente diferente, que ia ser engraçado, não sei o quê, mas não, o gameplay não mudou o suficiente pra isso. Então, eu não sei até que ponto a expansão vai ser boa de jogar, né? E o que mais que eu joguei? Jogando bastante FIFA 11 e... O que mais? O Demon's Souls do PS3, que eu tinha começado a jogar. Mas, pô, sinceramente, fiquei revoltado, cara, com o jogo. Sei que o Seco já tinha me avisado e tudo, o Rafa também. Mas, pô, você perde muito tempo quando você morre, assim. Faz um monte de coisa. Entendeu? De repente, um golpe baixo, uma surpresa idiota que não te mata. Aí, sei lá, eu fiquei tão revoltado das três primeiras vezes que eu morri que... Pô, eu tive que desligar a merda do PS3 lá e não voltei a jogar o jogo até agora, não sei, cara. Então você admitiu que você é uma menininha. É, cara, se um jogo com um design ruim, que, entendeu, Ah, não é um design ruim, cara, é um design diferente, e, tipo... Preguiçoso, né, o design. Não, cara, porque, por exemplo, no Mario, qualquer jogo do Mario, se você morre em meio da fase, você perdeu tudo. Entende? Pô, não compara Mario com Demon. Não, eu tô te falando que existe um progresso e esse progresso é salvo. Mas o que você fez durante a fase, por exemplo, as partes que você abriu, se você não chegou até o saving point, você não fez aquela parte que você tem que fazer, entendeu? Tá, mas os saving points são muito separados, cara. Ele demora muito tempo você fazendo alguma coisa. Eu não me incomodava, sinceramente, eu não me incomodava em perder progresso na fase. E começar a fase de novo, pra mim, tudo bem. O que me incomodou foi perder o progresso do personagem, perder todo o XP que eu ganhei em 5 horas de jogo. Não, XP você não perde XP. Uma vez que você usou XP, você não perde. Você perde. Ah, sim, mas é isso que eu sei, mas eu tava lá quase no final da fase, teve lá um cara chega por trás que eu nem vi, me mata com uma porrada só. Ah, eu perdi 5 horas de jogo. Nossa, é o que eu falei pra todo mundo, né, cara? Tipo, tem gente que joga e gosta e termina, e ama, e tem gente que joga e odeia e fala mal. É, eu não odeio, o gameplay do jogo eu gostei, cara. Tipo, o combate, eu achei muito bom de jogar. Mas, porra, frustrante demais, assim, a questão de... É, eu acho que a diferença pra mim do que vocês acharam também é que eu sinceramente não curti tanto o gameplay. Então, eu não vi muita, pelo menos até agora, não quer dizer que eu não vá voltar e não vá tentar de novo. Até agora eu não vi, não achei que vale a pena gastar o tempo e ter a frustração. Entendeu? Pelo jogo que ele é. Sei lá, pra mim, eu não curti tanto assim. Então, não sei. Talvez eu, depois voltando jogando de novo, vá pensar diferente. Mas não achei que valia a pena, não. E o último jogo que eu acho que posso comentar aqui, que foi uma dica do Seco no primeiro podcast, é o Professor Layton. Eu comprei o primeiro jogo numa promoção na loja ali do EB Games. E, pô, cara, muito legal. Os puzzles são ótimos. A história, aquele negócio, né? A história, ela é legal, é uma investigação e tal. mas a maneira como eles enfiam os puzzles no meio é muito forçada. Mas é tão forçada que você fica achando que, pô, os caras fizeram de propósito mesmo, entendeu? Eles estão sacaneando mesmo. Tudo que você tá fazendo, chega alguém, ah, só vou te contar o que você precisa saber se você resolver esse puzzle pra mim. Ou, pô, essa pedra cheia de limo no chão me faz lembrar desse puzzle. Isso é engraçado. É, cara, é muito forçado, mas eu não me incomodo não, porque a outra opção seria o quê? É fazer um jogo só de puzzles, um puzzle atrás do outro. Então pelo menos tem uns, botaram lá uma historinha, uma animaçãozinha, toca um filminho de vez em quando, é bem feito, é bonitinho. Tem um estilo visual dos personagens todo próprio, assim, meio bizarro, que eu até que tô curtindo, assim, é diferente. E os puzzles são ótimos, assim, tem alguns que são bem, bem desafiadores, assim. E você, Fernando, o que, que você tem jogado aí? Ah, então, a minha mudança não chegou ainda, então eu tô só com o meu DS. Mas eu tô jogando Mario 3, falei semana passada, o Super Mario 3 Advance. Tô quase terminando, já tô no mundo 8, na metade do mundo 8. Tá muito divertido, é muito bom ver o dedo sangrando, os olhos lacrimejando de raiva. Porque malditas tartarugas, hein, cara. Malditas. É a mesma. Eu sinto um pouco da frustração que você falou de monstros, às vezes no Mario, assim, que você passa a fase inteira pulando, desviando, é difícil pra caramba. Chega no chefão, você tem que pular 3 vezes em cima dele, só que ele pode dar stun, ele pode voar, ele pode dar dano em área, e você só pode pular na cabeça dele. Entendi. Aí, pô, é difícil. Mas é muito gratificante quando mata e passa de fase, muito bacana. Entendi. Mas o gameplay do Mario também faz você querer voltar e tentar de novo, voltar e jogar mais. Isso que eu, por exemplo, no caso do Demon Souls, eu não senti. Tá jogando mais nada, então? Não, é só isso que eu tenho pra poder pra jogar, né? Então tá complicado por enquanto. Eu vi, na verdade, não joguei bem, mas hoje eu fui lá brincar com uma exposição do Kinetic, já tarde. Não foi bem jogar, foi só olhar assim, mexer os braços, mas não, nada muito espetacular ainda, um pouco. Mas o que, que é jogar o Kinetic? É olhar e mexer os braços mesmo, pô. Então, é porque quando você fala em jogar, você espera fazer mais coisa, né? É verdade. Então, porque às vezes no controle na tua mão te dá mais poder do que você ter todo o poder e não só poder mexer a mão, né? Tá muito cru ainda. Acho que os jogos de demonstração são interessantes, dá pra ver que a tecnologia funciona, eles têm tudo ali, mas ainda tá bastante cru. A jogatina não foi tão divertida quanto eu imaginava, mas, enfim. Quantas pessoas jogaram ao mesmo tempo? Eu não pude jogar porque o pai e o filho não me deixavam, na verdade. Eles ficaram jogando jogo de corrida lá, estavam 2 carinhas jogando contra o outro e tinha o de dança, mas o de dança estava só no modo single player. E daí tinha uma professora ensinando lá como é que se jogava, explicando pra todo mundo como é que fazia tudo. E daí tinha um cara explicando pro pai e pro filho, não, mas os dois ficaram bastante tempo jogando. E o que você tá jogando, Rafael? Eu tô jogando Medal of Honor, que saiu nessa semana. Tô jogando Baldur's Gate, primeiro. E tô jogando um jogo também que pra mim foi amor à primeira vista, assim, que é um joguinho do iPhone chamado Game Dev Story, que é um jogo de estratégia sobre tu montar o teu estúdio de jogos, assim. E é muito, muito divertido, cara. Ainda mais se tu conhece um pouco sobre a história, a indústria de jogos, os trocadilhos que eles fazem, assim, as sacanagenzinhas que eles fazem com a indústria de jogos, assim, é muito legal. Tu começa com um escritóriozinho pequeno, só com 4 desenvolvedores, aí tu tem que recrutar, tem várias disciplinas, tem designer, tem escritor, artista, programador, tem produtor, tem diretor, tem engenheiro de hardware, um monte de coisa diferente, de profissão diferente que tu pode contratar. E daí tu escolhe qual é o gênero do jogo, né, qual tipo de jogo que tu vai fazer, escolhe o tema do jogo. Por exemplo, tu pode fazer um jogo de ação sobre ninjas, entendeu? Um jogo de RPG de robôs. Então tu pode escolher o gênero e o tema do jogo. E não só isso, tu pode escolher a direção do jogo, inclusive. Se tu quer que ele seja mais nicho, se tu quer que ele seja mais... tu quer caprichar mais no polimento, ou então tu quer que seja mais casual, tu quer dar mais valor pro mundo do jogo. Isso muda muito de acordo com o gênero. Por exemplo, se tu vai fazer um RPG, ele não precisa ser casual, porque jogador de RPG normalmente não espera que o jogo seja casual. Daí tu bota bastante pontos no, na parte de desenvolvimento do mundo, assim, né? Pra ter uma história mais rica. Uhum. E isso muda muito de como o jogo vende, da recepção, da crítica, assim, das revistas que vão te dar nota depois quando tu lança o jogo. Então é muito legal, assim. Daí tu começa fazendo só jogo pra PC, assim, né? Que não precisa comprar licença. Uhum. Mas depois quando os consoles vão saindo, tu tem que comprar licença pra poder desenvolver pra aquele console. E daí tu passa pelo desenvolvimento, assim, desenvolve no início, daí depois passa pra alpha, que tu começa a melhorar os gráficos, daí depois vai pra beta, que tu tem que melhorar o som. E durante o desenvolvimento, dependendo da skill dos teus programadores, vai criando bug no jogo. E daí depois passa pra fase de debugging, assim, tu pode lançar o jogo cheio de bugs, se tu quiser. Mas se tu quiser caprichar, assim, tu deixa os caras ir consertando bugs, assim. Pra melhorar a crítica e as vendas do jogo. Nossa, eu viciei, cara. Desde a hora que eu baixei ontem à tarde, eu joguei até 1 da manhã ontem à noite. Não consegui parar de jogar, muito bom. Passou o dia inteiro jogando e o dia inteiro falando comigo no Skype. Cada fase do jogo, cada pedacinho. Ah, eu licenciei agora o Senga... Qual que era o nome do... Senga Exodus, que seria o Sega Genesis. Eu tenho o Nintendo ES. Super NES. É o Super ES. E como é que é o nome do principal jogo lá da Nintendo? É Super Sérgio Bros. Muito bom. E do lugar de Castlevania é Towervania. E o que você achou do Medal of Honor até agora? Cara, é um jogo legal, mas eu acho que eles têm que se esforçar um pouco mais se eles querem ser Call of Duty 4. Ele, muita coisa em termos de level design, assim, deixa a desejar. Inclusive na escolha das cores, assim, as paletas de cores são meio estranhas. Mesclam demais com os personagens, tu não consegue ver os personagens com fundo. Tu consegue ver ele depois que ele atira em ti, sabe? Isso pode ser até realista pra uma guerra, mas não curti pro jogo. Bom, então essa foi a sessão Active Quest. A gente segue agora pro Journal, onde a gente discute algumas das notícias que saíram essa semana. Journal. A notícia dessa semana é o EA Laos, ex-funcionário da EA que chutou o balde. E a notícia que a gente separou essa semana para discutir aqui no podcast foi sobre um funcionário da EA Mythic, que é o estúdio que desenvolveu Dark Age of Camelot, depois o Warhammer Online, foi comprado pela EA na época do Warhammer Online. E esse funcionário parece que é um artista, né, que foi comunicado que vai ser demitido, né, no próximo mês ou nos próximos meses. Ele decidiu abrir um blog com o nome de EA Laos, que a tradução seria o piolho da EA. É uma brincadeira aí com o episódio do EA Spouse, que há alguns anos aconteceu, onde as esposas dos funcionários da EA vieram a público reclamar da empresa. Então esse cara, ele veio a público também reclamado da maneira como foi gerido o estúdio da Mythic. E também acabou sobrando pro Star Wars The Old Republic, o novo MMO de Star Wars que a BioWare, junto com a Mythic, estão fazendo. Né? E o cara tirou para todo lado, apontou para um monte de gente, soltou um monte de nomes, né? E acabou revelando alguns fatos bem comprometedores da maneira como as coisas funcionaram dentro do estúdio e por que o Warhammer Online falhou. Então, como foi uma notícia que repercutiu bastante essa semana, a gente separou aqui para colher a opinião dos participantes do podcast. Então eu queria começar com o Rafael. O que você achou disso tudo? O que você tem para dizer para a gente sobre o episódio do EA Laos? Então, para mim isso foi mais um episódio de alguém que tem expectativas exageradas sobre o próprio trabalho, assim, acha que a indústria de jogos é um paraíso, que o resto é o inferno e que eles podem fazer o que eles quiserem. Tem até uma parte eu acho que é nos comentários, que ele fala que os artistas, os animadores não tinham espaço pra se expressarem. É, isso aí é trabalho, cara, não tem nada que se expressar, sabe? Você está sendo pago para fazer um trabalho, baixa a cabeça e faz, assim, sabe? Se a empresa que você trabalha dá espaço para você se expressar, ótimo. Se, desde que isso, claro, não vai interferir com o produto final. E quem diz qual é a direção do produto final não é tu. Tem gente muito mais alta do que tu na hierarquia da empresa que tá te pagando para fazer isso, sabe? Daí um cara desse que fica frustrado com o trabalho e acaba comprometendo o trabalho de outras pessoas que continuam lá, sabe? Entendi. O Rafael tá fazendo referência a uma parte do post onde o EA Lause reclama que no Warhammer Online, por exemplo, a parte de dança dos personagens foi cortada. Então os diretores decidiram que nos personagens no Warhammer não tinham nada que dançar. Porque o Warhammer é um mundo em conflito, em guerra, é muito mais dark, muito mais tem uma outra, tem um outro tom. Né? E eles acharam que os personagens poderem dançar não cabia nesse universo ficcional. E aí o artista estava reclamando que as animações de dança eram justamente onde eles podiam se expressar mais. E os caras cortando isso, estavam tirando deles a oportunidade de se expressar. E eu concordo com o que o Rafael falou. Eu acho que a nossa indústria ainda é um lugar onde tem muita oportunidade para a gente realmente ter um ambiente de trabalho diferenciado, a gente fazer algumas coisas que em outros tipos de trabalho a gente não poderia fazer. Mas a gente tem que ser grato a isso quando essa oportunidade acontece, e não ter a postura dele de querer exigir isso até em detrimento do próprio jogo. Isso não existe, a gente está aqui para entregar um jogo que seja coerente no final, né? Então não dá para dobrar o jogo à vontade desse ou daquele funcionário de se expressar ou de fazer qualquer outra coisa que não seja contribuir para o jogo que está todo mundo junto fazendo. Então, eu concordo, vocês falaram, tá perfeito. E inclusive no começo do Warhammer, quando começaram a falar o que ia ser o Warhammer, ficou bem claro que a Mythic falou que ia estar junto com a Games Workshop e ia ser baseado no mundo do Warhammer. E o mundo do Warhammer é dark, e esse é o estilo de arte, e é um mundo diferente. Apesar de ser o cara que ia concorrer com o WoW, não quer dizer que ele tem que fazer exatamente a mesma coisa com o WoW. Muita da comunidade reclamava da qualidade dos gráficos, de que não tinha barra dance ou whatever, que como no WoW tinha, mas isso não fazia o Warhammer um produto inferior, em nenhum aspecto. Eu acho que ele perdeu bastante a linha naquele caso e jogou um monte de frustração de coisas que ele gostaria de ter feito. Na verdade, ele queria trabalhar pra Blizzard, mas tinha contrato com a Mystic. E acho que causou uma certa frustração. Acho que ele misturou bastante coisa naquele texto lá. Em alguns momentos tinha alguns trechos de informação interessante, mas no geral, se você for mastigar tudo aquilo, você vê que é um carinha frustrado e foi xingar todo mundo pela net, né? É. Tem uma outra parte também que ele reclama que quando o chefe dele dava uma ordem que vinha de cima, eles respondiam: ah, a gente não pode fazer isso por causa disso e daquilo, responde lá pra ele. Ele fazia: não, a gente vai fazer isso porque foi o que ele mandou e ele sabe. Daí o cara tava assumindo, o EA Lause tava assumindo que o chefe dele nem falou com os superiores. Tipo, uma coisa ele tá assumindo, ele não sabe se o chefe dele falou ou não com os superiores pra dar aquela ordem, entendeu? Se o teu chefe falou que é pra tu fazer, e tá acabado. É pra isso que tu é pago, não pra ficar reclamando. Você não tá ali pra se expressar, sabe? Você tá fazendo um jogo, um produto, onde tem umas 100 pessoas acima da tua hierarquia pensando no que vai acontecer, gastando tempo e dinheiro tentando bolar estratégias de marketing, descobrindo o que é melhor pro produto, e você que tá ali desenhando, pintando, tá achando que você sabe mais do que todo mundo junto, sabe? Isso não é a primeira vez que a gente deve ter tido contato com isso. Eu acredito que em outras oportunidades, claro, a gente viu isso acontecer, né? Isso não acontece só na indústria de jogos, isso acontece em qualquer lugar. É, com certeza. É que na indústria de jogos é muito mais fácil falar sobre expressão, criatividade e chamar atenção do que muitas vezes em outras áreas, né? Eu sempre acreditei em... Se você tem um ponto que tem embasamento, você tem que ser capaz de argumentar esse ponto e convencer outras pessoas. Enquanto você não conseguir fazer isso, você vai ter que voltar lá pra sua mesa e trabalhar mais no seu argumento. A gente, quando trabalhou juntos, eu lembro que várias das nossas discussões, principalmente de game design, eram embasadas nisso, né? Se a ideia que você teve, o design que você tem, é melhor do que o que a maioria das outras pessoas está achando, você deveria ser capaz de argumentar em favor disso e convencer as pessoas de que é melhor, né? Eu acho que essa é uma boa maneira de a gente separar o que é o gosto pessoal ou a interpretação própria que cada um tem de um assunto ou de um problema a ser resolvido, daquilo que vai ser realmente a melhor solução, a solução mais... Eu acho que a gente tem que confiar nas pessoas que estão em volta também, de analisarem a sugestão, né, de mudança que a gente tem, acho que a gente tem que confiar mais nessas pessoas de também terem o seu senso crítico apurado e poderem mostrar pra gente quando é que a nossa ideia genial não é a melhor ideia do mundo, sabe? Então, se a gente não for capaz de convencer essas outras pessoas que são tão inteligentes, tão atentas quanto a gente ao problema, deve ter alguma coisa errada com a nossa solução mesmo, entendeu? Um meio criativo em grupo é muito complicado, né? Então, acho que tem muita gente que tem essa expectativa, igual o Rafa falou, de que a sua concepção é a correta e se o meu chefe não fez o que eu falei que deveria ser feito, ele é burro, ele tá errado, né? E, então, muito disso fica evidente no post do EA Laws e isso acaba tirando muito da razão que talvez ele até tenha, entendeu? Sobre a má gerência do projeto ou do estúdio lá, mas realmente, da maneira como ele falou, para quem tá de fora principalmente, fica muito difícil de dar, entendeu, todo o crédito do mundo para ele. Acho que tem algum fogo nessa fumaça aí, mas certamente não é na extensão do que ele faz parecer com o post dele, não. É, mesmo assim, mesmo assumindo que ele esteja certo, que tudo que ele falou é verdade, garanto que tem muita gente dentro do estúdio, dentro da EMT, que está muito orgulhosa do trabalho que fez no Warhammer. Que não foi, não é o pior jogo do mundo, sabe? Ele foi bem feito, uns valores de produção bem alto, e tem, garanto que tem muita gente que tá bem orgulhosa do trabalho que fez, e esse cara tá cagando na cabeça de todo mundo, sabe? Não tá nem aí pra ninguém. Acho que também tem muita falta de respeito da parte dele com os colegas dele que ainda estão lá dentro, sabe? Então essa foi a notícia que a gente separou para discutir essa semana, acho que deu uma discussão bem legal. A gente quer ouvir também a opinião de vocês, né? É só mandar e-mail pra gente no podcast@doublejump.com.br ou pelo Twitter no @thepodcast, mas você já sabe disso, né? Tá legal, então chegou aquela hora que todo mundo tá sempre esperando para ver, né? É a hora do break, o intervalo comercial aqui do podcast, que de comercial não tem nada. Aliás, se você quiser anunciar no podcast, é só entrar em contato com a gente no podcast@doublejump.com.br, né? A gente vai repartir a receita aqui entre nós, né? Todo o dinheirão que vai entrar dos nossos intervalos comerciais, a gente reparte aqui entre a gente. Não vejo a hora de ficar milionário. Pois é. E então a gente vai chamar agora um intervalo que a gente sempre tem, você fica aí com uma música, alguns dos momentos mais engraçados da nossa gravação, e na volta a gente vai entrar de cabeça na nossa main quest. Posso fazer uma sugestão? Pode. Acho que a gente não precisa mais fazer a introdução, tipo, dizendo quem a gente é e o que é esse podcast e tal. Eu acho que a gente pode só começar falando direto, só acho que não. Você disse que a gente está começando o podcast e já vai direto pro assunto, não precisa falar aqui quem a gente é, assim, e também não falar sobre o que é o podcast, isso eu acho que é o quarto episódio já, né? Quem ouve sabe, quem não ouve vai ouvir os outros. Quer dizer, o Rafa tá querendo cortar o meu momento bem amigos da Rede Globo. Isso. Pô, você sabe que eu sempre sonhei em ser um Galvão. É, você começou dando a bunda, pô. É, isso já fez igual. Oh, só uma nota, depois que a gente acabar o podcast, se vocês tiverem um minuto, eu queria conversar com vocês. Pensando aqui, o seco depois do podcast chega. Não sabe o que é. Gilhard, eu tô grávida. Exatamente. Pai, tem uma coisa muito importante pra te contar. Que foi, meu filho? É, com a mãozinha. Em cima do joelho, né? Em cima do joelho. Que foi, meu filho? Perna cruzada. Eu perdi o ano da faculdade, ele. Graças a Deus, meu filho. Ai, não, pai, eu quis dizer que eu perdi o anos na faculdade. Ai, vocês me matam, pô. Eu falo com ele quase todo dia, agora ele voltou a jogar o WoW, a gente joga junto. Entendi. Achei muito engraçado, cara. Então tem que ser, a regra tem que ser essa, não pode ter assunto sobre o WoW no podcast. Não, vai ficar não. O Rafa e eu aqui dormindo. Falar, pegar um lanche, volta. É, não que você já não faça isso, né, Rafa, durante a gravação. Ver um e-mail, né? Você ainda tá curtindo tanto assim o WoW, né? Então, é que agora, quando eles fizeram um... Lembra que eu te falei? Então, estamos de volta aqui na MainQuest. Foi não. Mal, cara. Eu não pude não. Resistir. The Main Quest. Nós estamos de volta aqui no PodQuest episódio 4 e o assunto principal dessa semana, acredito que vai estar uma discussão bastante interessante aí, ele foi inicialmente pensado pelo Rafael, então eu vou deixar que ele diga pra gente qual é o assunto e já comece com a opinião dele. Então, eu acho que a main quest dessa semana, ela é um dos maiores mitos que principalmente o pessoal mais novo da indústria acredita, que uma ideia sozinha, ela já vale alguma coisa. Tu ter só uma ideia já é o suficiente e já tem uma importância grande na questão de desenvolvimento do jogo. Inclusive algumas pessoas acreditam que tem até que tu pode vender uma ideia, que ela vale alguma coisa sem uma equipe por trás. Eu acho que é um mito completo que tem que ser desfeito o mais cedo possível. Uma ideia sozinha não vale nada sem a capacidade de tu executar, sem uma equipe por trás, sem um plano, sem até o dinheiro por trás para tu bancar o desenvolvimento, sabe? Muitas... Tu olha, a gente pode até olhar pro pessoal indie e dizer, pô, esses caras têm uma ideia e fazem. Justamente, o fazem é que é a diferença, entendeu? É a força de vontade de tu unir pessoas com vontade suficiente para botar a mão na massa e fazer, e que uma ideia sem esse tipo de estrutura, sem esse tipo de vontade por trás, não vale nada. Então, acho que o exemplo que sempre me vem à cabeça é nosso mesmo, né? Quantas vezes a gente, numa conversa, na hora do almoço, quando a gente trabalhava junto, etc., a gente teve ideias, né? Ideias das mais variadas. Podia ser para o jogo que a gente estava trabalhando na hora, podia ser para um jogo completamente diferente, para um outro produto. Quer dizer, se elas valessem alguma coisa mesmo, a gente teria aí perdido rios de dinheiro, né? E, na verdade, a ideia, entre aspas, qualquer um pode ter, né? O difícil é aquela ideia se encaixar com os requisitos de negócio, prazo, dinheiro... É, e uma série de outras coisas que transformam equipe, né, capacidade da equipe, etc., capacidade do teu engine, etc., são todas essas outras coisas que transformam a ideia em alguma coisa que é palpável, vendável e que tem algum valor, né, que seria o jogo de fato, ou um pedaço de um jogo. Então, o melhor exemplo que eu consigo achar são as inúmeras ideias que a gente vive tendo, que também não tem nada de errado com ter as ideias e conversar sobre elas e dar risada sobre elas. Mas tem uma diferença muito grande entre fazer isso e achar que aquela tua ideia vai salvar a tua vida, vai te fazer ficar milionário de um dia pro outro. A gente, nas nossas conversas, a gente sempre, como você falou, né? Sempre tendo um monte de ideia e tal. Mas se você pensar que pra você conseguir elaborar alguma coisa, você tem que quebrar aquela ideia em sub-ideias e sub-sub-ideias e quebrar em pequenos pedaços pra cada um conseguir entender exatamente qual é o papel dele dentro dessa ideia. E conseguir executar aquele pedaço de forma coerente e no final juntar com uma grande ideia, isso é bem difícil. E isso é o que tem, tipo, isso é o que define fazer um produto. Né? Silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Um problema que sempre surge, por exemplo, quando tem a ideia que todo mundo tem a... Eu acho que é normal todo mundo considerar a ideia que ela mesma teve como boa já. É, todo mundo acha que a própria ideia é sempre boa e a prova de falhas, entendeu? E isso é muito comum, isso acontece com todo mundo. E acho que é uma das primeiras coisas que o game designer principalmente precisa vencer, essa mania de achar que a ideia é boa só porque é dele, só porque foi ele que teve a ideia. Sabe, isso é uma coisa que acontece com todo mundo, e botando a tua ideia à prova com a opinião de teus companheiros de trabalho, de amigos, de família, até é a melhor coisa que tu pode fazer. E isso também já entra no, na área de... Tu vai, tem essa ideia, e aí, quem é que vai jogar esse jogo, entendeu? Como que ele vai ser jogado? E daí, quando tu começa a fazer esse tipo de pergunta, questionando o teu próprio jogo, tu vai começar a ver que talvez a tua ideia não seja tão boa assim, sabe? Só o conceito de uma ideia, pô, um jogo de alienígenas invadindo a Terra, tá? Isso ainda não é nada, sabe? Isso, tendo só o conceito de um jogo, não é... nada sem tu ter um plano de como executar, como esse jogo vai ser jogado, pra quem que é esse jogo, que é o tipo de pessoa que vai jogar, entendeu? Enquanto tu não tiver todas essas respostas, tu não... a tua ideia não vale nada, assim. Inclusive quem, como vai ser feito, um plano de quanto tempo vai demorar pra fazer, tal, quais são as capacidades necessárias pra fazer. Tu vai fazer um engine do zero, vai comprar um engine já pronto, entendeu? Esse tipo, qual tipo de engine tu vai precisar pro teu jogo. Então, sem esse tipo de decisão, tua ideia não vale nada, sinto muito. Bem-vindo à realidade. Só pra adicionar mais, imagina que se dentro dessa ideia, deve ser muito interessante se o cara não consegue nem mesmo visualizar como os alienígenas invadindo a Terra aparecem, né? Porque isso tem todo o look and feel, toda a definição de como tem que ser apresentado isso, porque é como você tá falando aí, o cara tem que pensar em todos os detalhes de como se vai apresentar isso pro público, como o cara vai jogar, qual é a reação esperada do público, se você quer contar uma história, se você quer que o cara se divirta. Eu acho que tudo isso que vocês estão citando acaba virando... A discussão sobre o que de fato é fazer game design. Fazer game design é ter ideias, simplesmente? Ou fazer game design é você ter a ideia e ser capaz de defender essa ideia, ser capaz de aprimorar a ideia, dando a ela um plano, dando a ela um público-alvo, como o Rafael falou, dando a ela um look and feel, como o Fernando falou. Eu acho que o trabalho do... não só do game designer, mas o game designer é aquele cara que dentro do processo do jogo, tem por profissão trazer as características do jogo ao conhecimento dos outros. Então, por isso que a gente sempre fala do game designer. Mas isso vale para qualquer um que está envolvido no desenvolvimento do jogo, que quer contribuir criativamente, né? E justamente isso que a gente está falando acaba definindo o que é o trabalhar com isso. Eu acho que também toda essa nossa discussão sobre ter ideias e o que uma ideia... em que uma ideia se transforma depois, ela tem a ver com a maneira como a gente tem que se treinar para trabalhar no meio de um processo criativo de games. Eu acho que o que a gente está dizendo sobre não só ter a ideia, mas pensar em como que você vai defendê-la, se livrar um pouco das amarras do fato dela ser a sua ideia, né? Treinar essa sua capacidade de autocrítica, de quebrar a sua ideia em pedaços, de fazer um pouco o papel do advogado do diabo, né? E fazer perguntas para si mesmo, muitas vezes, sobre aquela ideia. Não, mas peraí, para quem é que eu estou fazendo esse jogo ou essa feature? Mas peraí, como é que ela vai encaixar com as outras coisas? Será que ela vai combinar, né, com as outras coisas? Com o que a minha ideia se parece, né? Deixa eu exercitar um pouco a ideia nesse sentido. Então, eu acho que isso tudo que a gente está falando acaba virando a cartilha, vamos dizer assim, do que um desenvolvedor de games, do que alguém que trabalha na parte criativa dos games precisa fazer. E o Rafa e eu, a gente sempre foi muito interessado nesse assunto, que é a cognição em game design, né? Que é os processos de raciocínio e criação que o profissional, não só o game designer, mas principalmente o game designer, precisam submeter as ideias deles para depois sair com alguma coisa que é executável, palpável e tem, de fato, nesse momento, algum valor. É interessante uma coisa que você citou, porque a gente vê, às vezes, relê alguns relatos da indústria onde alguém tem uma ideia, consegue juntar a equipe, consegue o dinheiro necessário, mas às vezes parece que o objetivo daquela pessoa é montar a ideia dela e vender a ideia dela, e não vender a ideia dela de forma que as outras pessoas gostariam de jogar e pagariam por ela. Na verdade, a pessoa acaba querendo vender a ideia dela do jeito que ela acha que as pessoas deveriam jogar e dizer para as pessoas, não, você tem que jogar isso, porque foi assim que foi feito. Tem até, dá para citar um exemplo do próprio, como chama, jogo de dragão do PS3. Lair, exatamente, pô. O pessoal até recebeu cartilha de como jogar o jogo, sabe? Os reviewers receberam, né, uma correspondência que tinha lá como que você deveria fazer review do meu jogo. Não, então, pô, esse é um exemplo de que alguma coisa disso que a gente discutiu falhou no meio do design, sabe? Não é possível que um game, que um reviewer receba uma cartilha de como você joga, de quantos graus por segundo no máximo você tem que girar o controle, sabe? Coisa mais absurda, sabe? Como é que o cara não pensa que, tipo, você tem que fazer o produto pra quem tá do outro lado de jogar, não pra, tipo, se você tá satisfeito, ótimo. Você tem que ver se todo o mercado que vai comprar teu produto tem que estar satisfeito também. É, você acertou em cheio quando você fala de fazer o jogo pra si mesmo versus fazer o jogo pro público-alvo, né? Já a Microsoft faz diferente, com eles o jogo é diferente, né? Ao invés de mandar cartilha, eles mandam presentinhos. Então teve no Halo 2, os caras mandaram para alguns seletos reviewers, um pacote de, tipo, souvenirs e collectibles do Halo que valia uns $800. E isso virou notícia na época. Quer dizer, não tô tentando subornar o reviewer, não. É só porque eu gosto muito deles. Eu tô $800 em presentinho junto com o Halo 2. Você está ouvindo o podcast. Are you still there? Eu acho que uma das coisas mais fáceis que um game designer devia fazer para tornar mais fácil a convivência com outros desenvolvedores, até a própria sobrevivência no meio, é acabar com essa ilusão de que game designer é pago para ter ideia. Sabe, isso não tá muito longe de ser verdade, ainda mais hoje em dia na indústria. Tu pegar um game designer que é responsável totalmente por como o jogo foi feito, isso não existe mais, sabe? Isso tá bem longe de ser verdade. E quanto mais cedo aceitarem isso, eu acho que mais fácil vai ser a carreira para quem quiser começar. Vou até ter um exemplo legal na empresa, que o jogo novo que a gente tá fazendo foi ideia de um cara de IT, assim, né? Não foi nem de ninguém do estúdio. Foi outro massa, assim, daí o cara se empolgou um monte. Deu ideia, tipo, ele tava dando ideia a uma cara já e ninguém dava ouvido pra ele. Ah, só o cara de IT, sabe? Ninguém dava ouvido pra ele. Daí, conversando com ele, assim, o cara falou da ideia, pô, achei genial, assim, daí preparei a apresentação com toda a ideia do cara, pedi pra ele me descrever como é que ele imaginava a ideia. Preparei o documento, tudo, apresentei, todo mundo, ó, animal, tudo da ideia, não foi nem minha, sabe, não foi nem de ninguém do estúdio, nada, foi de um cara que nem é pago pra desenvolver o jogo, assim, ele é pago pra manter os computadores funcionando. Então, tipo, você roubou a ideia do cara e ganhou mérito, é isso? Não, claro, né? Não, ele tem todo o crédito da ideia, inclusive no documento tá o nome dele e tal. Ah, que bacana. É, eu acho que esse exemplo que o Rafael deu também deixa bem claro que quando você desassocia a ideia do dono dela, né, acaba que o processo criativo é muito mais provável, muito mais fácil de acontecer. Quer dizer, pode chegar um funcionário ou alguém de qualquer área da empresa e, entre aspas, dar ideias, né? Porque a partir do momento que você enxerga a ideia não mais como alguma coisa que sozinha tem valor, mas como alguma coisa que se outras pessoas em volta forem adicionando e questionando e fazendo com que ela se torne cada vez mais sólida, né, esse é o caminho que eu acho pro processo criativo em grupo de verdade, onde todo mundo que está no seu grupo tem possibilidade de contribuir. Entendeu? Quando você tem muito o conceito de que a ideia pertence a alguém e você começa a criar esse sentimento de que eu não quero que ninguém mexa na minha ideia, é nesse momento em que a ideia passa a não valer nada, porque se você não está disposto a colocar a sua ideia à prova, como a gente já falou aqui antes, né, se você não está disposto a fazer com que a ideia seja reforçada, questionada, modificada mesmo, né, e aperfeiçoada, melhorada pelas outras pessoas que estão participando do processo, então essa ideia realmente não vale nada. Então, esse é um, acho que é uma coisa que o game designer e o desenvolvedor de jogos tem que se treinar para fazer, e que é uma faz toda a diferença entre você ser um profissional do meio e ser um curioso, ser alguém que está lá no cantinho dele tendo ideias e achando que é o artista mais incompreendido da indústria. E queria fazer um barra dance pra se expressar. Exatamente. Inclusive, eu acho que teve um post no Double Jump mesmo, tempo atrás, que teve um comentário comparando o designer com a cabeça do time, o cérebro do time. Eu só tenho um comentário de que na minha opinião, ele é mais os olhos do time, que acho que justamente por isso, sabe? O designer tá lá. Ter ideia não é a descrição da profissão dele. Se ele tiver ideias que vão melhorar o jogo, ótimo, mas não é a descrição do trabalho dele. A descrição do trabalho dele é olhar, analisar, né, observar, conseguir tomar decisões baseadas no que tu analisou, no que tu ouviu de outras pessoas, no que as pessoas estão te mostrando o tempo inteiro, querem te mostrar. Simplesmente ficar lá parado, pé em cima da mesa, vendo videozinho de gato no YouTube, achando que vai... Que vai pipocar a ideia revolucionária que vai me dar milhões, né? Exatamente. É um outro exemplo que foi bastante comentado na mídia de games, não só essa semana, mas tem sido comentado, foi o que aconteceu na Double Fine. Double Fine é a empresa do Tim Schafer, que recentemente até anunciou que o Ron Gilbert tá também se juntando a eles. Então a dupla que trabalhou nos jogos Monkey Island, Day of the Tentacle e vários outros da LucasArts na época, Full Throttle também, eles estão juntos novamente na Double Fine. Mas antes disso, a Double Fine fez o Psychonauts e o Brutal Legend, que foram dois jogos bastante longos. Cada um deles levou, no mínimo, aí, 2 anos e pouco, 3, para serem feitos. E quando chegou ao fim do Brutal Legend, a empresa se encontrou num momento onde ela não sabia se ia ter condições de desenvolver um outro jogo gigantesco como aquele. E a saída que eles encontraram foi fazer uma série de brainstormings de 2 semanas, onde eles dividiram o time deles lá de 100 pessoas, ou seja lá quantas forem, em times pequenos de até 15 pessoas, e em 2 semanas cada um desses times tinha que sair não só com uma ideia, como a gente está falando aqui, mas com algum protótipo, alguma coisa palpável que pudesse depois se tornar um jogo. E uma entrevista essa semana que saiu na Gama Sutra com o Tim Schafer sobre todo esse processo foi muito reveladora, pelo menos para mim, sobre como que esse tipo de exercício pode acabar dando ótimos frutos, né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, eles estavam comentando que esses grupos, eles tinham que depois praticamente vender a ideia como se eles estivessem vendendo para um publisher. Né? Eles faziam isso para os outros grupos, para o resto do time. E essa foi exatamente desse momento, desse processo de defender a ideia, de deixar que os outros ataquem a ideia e melhorem ela, que saíram as 4 ideias, vamos dizer, vencedoras desse processo, que acabaram depois sendo vendidas com sucesso para publishers, e um deles, inclusive, o Costume Quest, já vai sair agora para o Halloween, né? O primeiro dessas 4 ideias que o time, a empresa Double Fine, acabou transformando em jogo depois que eles conseguiram vender para um publisher. Então, quer dizer, eles fizeram o dever de casa de tornar a ideia sólida o suficiente para que ela depois pudesse virar um plano de desenvolvimento, um budget e um, um pitch pro publisher, né? Quer dizer, a venda, o convencimento ao publisher de que a ideia era viável. Então, foi muito ilustrativo para mim essa entrevista do Tim Schafer sobre como que o processo de uma ideia se transformar num projeto de verdade acontece. E eles acabaram saindo com não uma, mas quatro ideias, ou melhor, projetos, que isso é que realmente acaba tendo valor, como que a gente está falando aqui. Então é mais um exemplo aí dessa dinâmica aí, do que a gente tem que estar preparado para fazer se a gente quer ser um membro dessa indústria. A gente tem que estar preparado para se livrar dessas amarras de que a ideia é minha e ninguém mexe, e pelo contrário, a ideia em si não vale nada, então vamos colocar ela aí na mesa para todo mundo transformá-la em alguma coisa que de fato tenha valor. Então esse foi o Main Quest dessa semana, é um assunto bastante polêmico, então a gente está sempre querendo ouvir o que você tem a dizer, ouvinte do podcast. Você pode comentar mandando um e-mail para a gente no podcast@doublejump.com.br, pelo Twitter no @thepodcast, ou entra lá no doublejump.com.br e deixa seu comentário no próprio post, onde tem o episódio do podcast. E a gente segue então agora para o Quest Failed. Quest Failed. Deixa eu sortear aqui. Seco, seu Quest Fail. É, meu, venci. Ah, então. O meu Quest Fail vai pro Final Fantasy XIV por duas razões. Uma, pela Square ter lançado o jogo que me parece não ter sido terminado a tempo pra parte ocidental. Uhum. E, ao mesmo tempo, pra maneira com que as pessoas fizeram os reviews, eu achei que em todos os reviews que eu li, foram mais de 5, que do começo ao final do review as pessoas já sentam com a expectativa de jogar um World of Warcraft based game. A descrição do que as pessoas esperam no jogo. Então, meu Quest Fail vai primeiro para uma empresa que todo mundo gosta bastante, respeita bastante, que lança um produto não acabado, principalmente depois de lançar o Final Fantasy XIII, que foi um sucesso bastante grande. E segundo, para os reviewers que já sentam para jogar alguma coisa com preconceitos e expectativas em relação ao que eles esperam de um jogo online, não a uma outra experiência de jogo. Entendi. Inclusive, para reforçar o seu ponto, essa semana foi divulgado que eles estão estendendo o mês grátis do Final Fantasy XIV. E eles, na verdade, admitem que estão fazendo isso devido ao estado em que o jogo se encontra, em termos de estabilidade, bugs e todos os problemas que ele tem. Então reforça aí o seu Quest Fail. E o meu Quest Fail dessa semana vai pro que a gente soube aí, que o Kinect vai precisar de um espaço muito grande na sua sala para ele funcionar corretamente. Então estima-se aí que você vai precisar de 1,5 metro, 2 metros ou mais de distância entre você e a câmera do Kinect para ele poder funcionar. Então o Kinect, que é uma tecnologia que a gente até agora ainda tem muitas dúvidas, né, se ela vai realmente fazer, não digo se ela vai fazer o que foi anunciado, mas se ela vai fazer tudo aquilo que ela poderia ou que a gente esperaria que ela fosse, né, porque está sendo vendida como essa nova maneira de se jogar, como essa revolução na maneira de você jogar, e na verdade eu fico cada vez mais cético de que o Kinect vai realmente revolucionar alguma coisa, ou se ele não vai simplesmente virar meia dúzia de mini-jogos, que são aqueles em que a tecnologia limitada consegue funcionar melhor, e para todo o resto ele não vai servir. Então o fato de que você vai precisar reformar praticamente a sala do seu apartamento para o Kinect poder funcionar não ajuda muito a causa do Kinect. Então, meu Quest Fail dessa semana tem que ser para essa notícia. Meu Quest Fail vai para o EA Laws, como a gente já falou antes. Para mim, ele falou muita coisa sem saber, falou demais sem se preocupar com consequências para a própria carreira mesmo, para a carreira dele mesmo como de outras pessoas que participaram do desenvolvimento do Warhammer. Eu acho que o que ele fez foi imbecil, assim, pra botar de uma forma legal de se falar. Quest complete. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do PodQuest. As discussões sobre os nossos episódios estão começando a esquentar lá no doublejump.com.br, então a gente quer convidar todos os ouvintes a expressarem suas opiniões. O nosso podcast é principalmente sobre opinião, então se você quiser notícias e outras amenidades aí da indústria de games, você pode ir em qualquer site. Eu particularmente recomendo o Double Jump, mas você tem vários, aí, inúmeros sites onde você pode buscar isso. Se você vai nos dar aí uma hora do seu tempo para ouvir o que a gente tem a dizer, a gente espera que tenha bastante opinião. E a gente quer saber da sua opinião também. Então a gente convida todos os ouvintes a participarem do podcast de qualquer semana e trazendo ideias para a gente, inclusive de assuntos, jogos que vocês querem que a gente analise ou qualquer outra coisa que você acha que vale a pena opinar sobre, não apenas comunicar que aquela coisa existe, mas opinar sobre ela. A gente está convidando você a dar a sua opinião aqui pro podcast. Então, a sua despedida de hoje, Fernando? Agradeço novamente o pessoal que está ouvindo o podcast. Fico bastante contente com o fórum, andei lendo e comentando. Obrigado a todo mundo que participa. E eu queria mandar um abraço pro amigo Guilherme. E um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Giliardi. Pra mim? Giliardi? Eu sou a Xuxa agora, pô. E a sua despedida, Rafa? Agradecer de novo aí, pessoal, que continua ouvindo. Quanto mais vocês colaborarem, melhor vai ficar. Então, por favor, ajuda. Então, esse foi mais um episódio do PodQuest. Também me despeço de vocês. Meu nome é Giliar, a gente volta na semana que vem. Queria também agradecer o apoio que o pessoal do Double Jump tem dado pro nosso podcast. E a gente espera aí contribuir, colaborar muito mais com eles no futuro. É isso, pessoal, e até semana que vem. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. O som que você ouviu nos programas foram as trilhas de Metroid Prime, Street Fighter The Animated Series, Secret of Mana e Final Fantasy VI. E as músicas Jar Thorogood com Back to the Bone, Accept com Balls to the Wall, Franz Ferdinand com Walk Away e Gladys com Still... There you are. Goodbye. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who...